pacificar, todos nós queremos. Ninguém quer a arbitrariedade do tráfico, ninguém. Eu acho que a contrapartida para as comunidades é assim muito pouco. Em detrimento disso, o Estado é presente só com o braço repressor da polícia. E o policial não é prefeito, não é administrador de uma comunidade. Pelo menos até agora não vi isso em nenhuma Constituição, pelo menos no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, porque dentro desse modo de pacificação, que eu não usaria essa expressão, mas como está dizendo, o Estado está colocando, eu acho que tem algumas arbitrariedades ou erros da forma de trabalhar da polícia que estão sendo vistos como política do governo do Estado. O governo do Estado, ele assume que uma coisa que eles mesmos chamam de política de enfrentamento. Agora, a população que sofria com tráfico, ou sofre com tráfico, ela não quer sofrer nem com tráfico, nem com a polícia. Então, agora mesmo a gente está falando sobre essa questão, há dois dias depois da morte de um trabalhador no Andaraí, que estava usando uma furadeira quando a polícia entrou.